Caso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Não sei de ninguém, só quero meu amor. Só quero meu amor.